Ema é 3-1-0, suba restrito ao 3-3-0. Restrito 3-3-0, Ema é 3-1-0. Azul 4070, sendo identificação, desça e mantém o nível de voo 050, chegada Mário. Chegada Mário, confirmando, é o 050? Confirmo. Azul 4070. Velocidade, liberar velocidade, Mário. Afirmo. Chame 3-1-0, chame Recife 1-2-5-4-5, alterna 2085. 2-5-4-5-2085, chame 3-1-0, boa noite. Informando para interceptar o 6313? Na 160 para o localizador 6313. 160, 6313. Tem referência para a 6713? Mantém 2000 e estamos estabilizando o localizador 6313. Livre. Pesado 6313. 6313, complete a aproximação LS. Estamos em Salvador. 18, 19, 19. No 3, pouso autorizado, 150 das 9. Autorizado, pouso 63 no 3. 3-1-3, no solo de Salvador. 5-8, direito 1-2-1, decimal 9. 3-1-9. Salvador 63-3. 8 livre LS, chama estabilizado para o cruzador. Ok, 2 mensais, autorizado para o cruzador. 3 cruzador estabilizado ou 4 cruzador sem terra. Chalé 63-3, táxi de Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04. Azul está preso no campo. 4070, chama todos no 895, completa final 22 horas. 895, 1018 horas. Obrigado, passa por ali. Boa noite novamente, 23262, pronto, cópia fortaleza do portão 2. 7 horas para uma sinal de 6 milhas. Gente, o azul 4070. Tá livre, o pouso na 10, venta 150 graus, 08 norte. Ok, livre, pouso na 10, acusarei de baixar para 4070. Pronto. Salvador Fortaleza, 350 autorizado, Ventos 19, Bangu, descida em Abucu e após conforme. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 198, controle 5025, transponder. Autorizado Fortaleza, 350, decolada da pista 10, curva esquerda, na Momo, Froti, Ventos 19, Bangu, Abucu. Direto para Fortaleza, 1198 controle, 5025, transponder da 3262. Chama, vou te pegar acionamento. É, portanto. No solo aos 09, ao livrar a direita, chame o solo 121 no decimal 1. 4070, livre táxi Alfa e Juliet, gate 8. Alfa, Alta 3262 no 02. Autorizado, 3862. Chame táxi. Autorizado, 3862. 3305, desça aí, mantenha 5.000 pés, 1018, chegada, Mari. Não precisa chegar da Campo 3. Para o táxi, o SAM 3862. Temos 176 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, antena João Pessoa. Ciente, o SAM 3862. Livre táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Livre táxi à direita, ponto de espera da 1895, boa noite, 3862. Boa noite, boa viagem. Desce e mantenha 5.018, reporte ao término para orientação ao algum ponto da estrada. Dan 3862, boa, tá livre a decolagem da 10, venta é 150 graus, 89. Ali decolagem da 10, 3305 está sob detetor, foi na proa 0660, percebe que o localizador em descida para 2000 pés, ajuste 28. Gente, direita 060, descida para 2000, intercepção, localizador informará, estabilizado na 3305. Dan 3862, decolado ao Zona 9, controle 198. 3862. Sou de Salvador, Terra 3862. 3862, contato radar na decolagem. Sob vigilância. Da Momo, em atenção 3, 5 graus. Momo subindo 3, 5 graus, Controle do TAN 3862, solicita na presente o voa proa de Cogbo. Mantenha o perfil, TAN 3862. 3862. Autorizado, plano 3305. Salvador, plano 3305. 3305, direita pro 0625. Localizador, 1018. Livre elétrico. Livre elétrico, plano 3305. Oxenã 6313, prossiga. Gentileza, autorização para São Paulo. Afirmativo. Está autorizado Guarulhos, 360 nível. Via Tezulu 10 até Bridge. Após a Tezulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Bravo Hotel Zulu direto Trive. Trive direto Poços de Caldas. Decola da 10, curva à direita. Saída da El, transição Motiva. O controle 119.8 e o transponder 5041, o 6313 da Oxenar. 6313, 360 conforme para Guarulhos, saída da El Monte após Boa Trite. Inicialmente tinha o Zulu 10 até Brilho, depois Zulu 16 grava até o Zulu, Trilho e Posto de Caldas. 198 ao controle, 5041 transponder. Correto, o acionamento 3-1-3, chama para o puxa acionamento. Vai chamar. 295, obrigado, 3-3-1-5. Salvador, boa noite, plano 3305, passando Simbra, baixar para o lado visual. Boa noite, plano 3305, ajuste a 10-18, está livre o pouso, na 10, venta 140 graus, 99. Enche o pouso, 10, plano 3305. Salvador da Mancha 1, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 235 desse, mantém nível de voo 050, chegada ponte. Então, 3862, chame Recife, 128, corrigiu, 1254. Recife, 3305 no solo aos 28, ao livrar, chame o solo, 211. 211, obrigado. 3305. Área. Solo Salvador, boa noite, tá 3305 livre. Boa noite, tá 3305 livre, táxi, Alfa, Juliette, 8612. Alfa, Juliette, então, 612, tá 3305. Estacionamento, Oxanel 6313, na posição 4. Autorizado, chame para o táxi 6313, Oxanel. Autorizado, vai chamar. boa noite, Chanel 6224. Chanel 6234, descendo 050, chegada Marinho. É o Chanel 6224, entendeu, descendo para 050, possível? Firmo, 6224. Podemos dar presente direto em TAP? Assim, da chegada, 6224, 1018, o ajuste. 6224. Então, entendido, manter o perfil da chegada, 6224. Azul 4235, autorizado 2010, letra ILS, localizador 1018, ajuste. Autorizado para 2010, autorizado ILS, reportará a estabilidade 4235. 10, chega a torre. 1895, boa viagem. Destaque, 1.0, chama 1.0.2.2? 1.0.2.95. 1.0.2.95, obrigado. Nada. Salvador, boa noite, 6313 está pronto no ponto de espera da 10. Boa noite, o Chanel 6313 está livre a decolagem da 10. O vento é 1.40 graus, 099. Livre decolagem da 10, Chanel 6313. China 6313, decolado aos 38, controle agora 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Salvador, é o Oceanel 6313. Salvador, boa noite, é o Oceanel 6313. Solicita PROD Leda, se possível, o Oceanel 6313. 6313, mantém o perfil do Cidadel. Mantém. Braço 3. Braço Gadão. Ó. Controle o Oceanel 6313, está desviando de informação. Princípio PRO 210. Avisado no LSM, 4235, completa final, torre 1895. Torre 1895, azul 4235. Oxanair 6224, 2 mil pés autorizada, final do ILS, 1018 é o ajuste do altímetro. 2.618, 6224. Salvador, boa noite, azul 4235, passando o marcador externo, trem embaixo da base. Azul 4235, ciente, o ajuste 10 no 8, livre pouso na 10, o vento é 1,40 graus, 099. Livre pouso na 10, azul 4235. 0, desça e mantém nível de voo 06200, chegada Mari, ajuste no altímetro em Salvador no 098. É, ok, eu entendi, Mari no 098, qual o nível autorizado? 060. 060, dona Lona Cartier. Três agora na proa 225. 6313, ciente. Localizador Campo Avista, 6224. 6224, Torre 1985. 1985. Livrar última direita, solo 211, 4235. Oi, boa noite, Oceaner 6224, 2 milhas do estado. Boa noite, Oceaner 6224, aguarde pista livre, ajuste 1098. Sente. Oceaner 6224, livre pouso na 10, vento 140 graus, 07 nós. Ciente, livre pouso 6224. Dois, três, cinco, na escura do sol. Azul, 4235, na escuta da torre. Alô, Salvador, azul, 4235. O azul, 4235, prossiga o táxi de Alfa e Quilo para o pátio 3. A posição é a 03 do pátio 3. Gente, azul 4235 segue via Alfa Quilo para posição 03, parte 3, azul 4235, estava chamando na sequência errada aqui, por isso eu demoro. Ah, tranquilo, sem problema. Ok, autorizado o desvio, vamos lá na 70, recorta a recente. Oceaner 6313, controle. Na disputa, prossiga. Recebe o desvio necessário. Ainda mantém para 220, 225 agora. Mais quantas milhas? Aproximadamente 30 a 35 milhas. Gente, chama o centro Recife na frequência 1288, corrijo 13325. Informe o mesmo para o seu desvio. Afirmativo, centro agora 13325, informando o desvio. Xenia 6224 no solo aos 49, ao livrar à direita, solo 121, decimal 1. Livrando à direita, 1211, ao Xenia 6224. Solo Salvador, boa noite, o Xenia 6224 na Eco, na sua escuta. Oxenia 6224, boa noite, livre táxi, Alfa e Juliette, gate é o 01. Táxi de Alfa, Juliette, gate 01, Oxenia 6224.